Esse funk é tarja preta, remédio forte. Esse samba é tarja preta, remédio forte. Esse funk é tarja preta, remédio forte. Esse samba é tarja preta, remédio forte. Se você tem propensão pro desespero e pra dor, não beba desse funk, não beba desse samba. Ele é tarja preta, é remédio forte, não convém. Que ele é tarja preta, é remédio forte, não convém. Esse funk é tarja preta, remédio forte. Esse samba é tarja preta, remédio forte. É pra quem tira aprendizado e alegria do que também não é bom. Esse samba é pra quem tira aprendizado e alegria do que também não é bom. Oh, fafá, chegue vem cá. Que eu não posso mais esperar. Oh, fafá, chegue vem cá. Vem me dar um abraço. Que eu não posso mais esperar. Você diz neguinho, vem pro mexe, mexe. Eu digo sim, vou pro boli, boli. A gente se sacode até ficar mole. E aí eu te abraço e te completo com tudo. Oh, papá, chegue vem cá. Vem me dar um abraço. Que eu não posso mais esperar. Meu coração é de outra mulher. Eu sei que ela não gosta mais de mim. E a vida é mesmo assim. Eu vou te dar o amor do jeito que você quer. Oh, papá, chegue vem cá. Vem me dar um abraço. Que eu não posso mais esperar. Oh, papá, chegue vem cá. Vem me dar um abraço. Que eu não posso mais esperar.